again. Hi, again. Hi, again. Hi, again. Is this new boy? Is this new boy? Is this new boy? Is this new boy? Is this new boy? Is this new boy? And night clipping. Now I don't clip it. This world music in new boy side. Thank you. Respira. Respira. Respira. Many notes, many notes. Can be better. If play less notes. É preciso respirar, porque quando você toca, você está falando when you play, you stop. So you need respirar. You need breathe. É preciso respirar. Quando nós falamos, nós respiramos. When I talk, when I breathe. So it's needed breathe too. Thank you. obvious. Now it's good, now it's music. Now it's good, now it's the fucking music you play again. Oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. Give it up. Give it up. Give it up. Oh yes. Give it up. Give it up. Oh yes. Give it up. Give it up. Give it up. Oh yes. We'll be right back. comida é pasto. Você quer falar o dia inteiro? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só inteiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você sabe de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só inteiro, a gente quer inteiro. Bebida é água, comida é pasto. Você tem fome de quê? Você quer sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida é. Felicidade para qualquer parte. Pode ser agora, se você puder vir. E vamos cantar. Anybody sing me to try it again? I do not sing, but I trust it now. And now I'm speaking because I don't play now. Ooh. Listen, Nimbot Music.